Salvador, Eltan 3155, com informação Vitor, autorização Guarulhos, pronto, foco. 155, informação Vitor, confere. Só um instante, cópia, Guarulhos 340, prepare a saída da El Leda Eudes, aguardando. Da El Leda Eudes, certo. Solo 35241, tá pronto para o táxi. Tá com 44 a boa, 4 horas e 50, alterna Monte Claro. É, Bravo, Mike. Brinque 5241, no táxi via parte principal, Índia. Ponto espera, torre 1-18-95, ajuste no 012, um bom voo. Pátio, Índia, pós 18-95241, obrigado, boa tarde. Decolado aos 40, chama o controle 1208, Oceania 6327. Controle 1208, 6327. Controle Salvador, boa tarde, Oceania 6327. Suba ao nível 240, saída da EL. 240, nada EL, 6327. Pronto, copo. Pronto, copo, 3155. Autorizado para Guarulhos, nível 340. Decola da 110 com curva direita, no perfil da saída da El Leda, após posição Eudes, onde intercepta o pêndulo 44 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, e aciona 5151 no 2 pontos. Autorizou 340 para Guarulhos, a pista 1-0 com curva direita, saída da El Leda Eudes, interceptando a Upper Zulu 44. Controle 120 decimal 8, acionando 5151, TAN 3155. TAN 3155, correto, portal 5, chama pronto para o SBEC, seu nome. Chama lá pronto, portal 5, 3155. 7 autorizado, nível final 1-80. 1-80, final 6-3-7. Alinho decola, 910, vento 180 graus, 109. Alinho decola no 0, 2, 4. E a correção, 9180, acionado, pronto pro táxi, nosso POB de 202, alternando Goiânia, autonomia de 5 horas mais 20 minutos. Xaner 9180, táxi via parte principal, Índia, ponto espera, torre 1-18-95, ajuste no 012, um bom voo. 12, pátio Índia, 1895, obrigado, mãe. Como 807, após a passagem da aeronave da Avianca, ingressa Juliette, pátio principal, e reporta visual com a viatura Follow Me no través 07. Gente, após a Avianca, vai ingressar e aguardar visualizar a viatura Follow no través 07. Vai 07. Controle 6327. Chega. Você está pro direto aí, Léo? Ok, mantenha inicialmente a saída da EL aguardando. Aguardando, 6327. Equipe de solo, reporta táxi. Após o voo está livre, reporta táxi, 6321. O voo no 807 visual com a viatura fala? Afirmativo. Segue seguindo a mesma até o portão 1-1. Segue a viatura até o 1-1-807. Trip 5241, decolado aos 44. Chame o controle 208. 208, Trip 5241, boa. 180, decola da 197 com curva à direita no perfil da saída Arbor e após direto Valença. Controle em 120.8 e aciona 0117 no transponder do Fox Trot para Golf. 200, sai da Arbor, 35241. Mantém o Xerame 9180, ali mantém. Ali mantém, 9180. CPAB? X-Ray, informe estabilizado. Autorizado X-Ray, vai informar estabilizado, 0 Mike Eco Juliette, controle. E meia dúzia de milhas para Coral, serviço radar terminado, chame Ilhéus, frequência 1201. Xenai 9180, autorizado decolagem, vento 180 graus, 10 nós. Mantenha a proa, o rumo da pista até cruzar o nível 040 ou até a liberação do controle. Decolagem 10, mantenha a proa até cruzar o 040, liberação, ou 9180. Vou ir direto ao Arbor, da presente. Direto ao Arbor, 35241. 6227, correção, Xanai 6327, autorizado voar Ilhéus, da presente. Voar Ilhéus, da presente, Xanai 6327. O 4065, só os pares para iniciar, aeronave da Avianca no 07, já finalizando o push, por gentileza, aguardando a minha escuta. Ah, sua escuta 4065. 95, gol no 85. 3155 na minha escuta, aguardando. Aeronave da Avianca já finalizando o push no 07, vai estar que você é a retaguarda. Gente, aguardando, 3155. Poxa, né, minha 321 para táxi, com 120 a bordo, 2050, voltando a Goiânia. 2A4, autorizado 38 após voar a bordo, ou 9180. No 0, no 2, só me confirma o PLB. PLB 120, Pátio Índia, ponto espera 19995, poxa, né, minha 321. Copiado, bom voo. 5446. Autorizado, pushback, chamar ataques 4065 azul. Então 3155, coordene com a equipe do solo, após a passagem da aeronave da Avianca, retaguarda, está livre, reporta ataque. Coordenará após a passagem da Avianca, reportará ataque, o TAN 3155. Controle Trip 5241, está livre o 200, vindo das restrições, positivo? Está livre da restrição. Zero voo e Elefa da presente. Muito obrigado, da presente Elefa. 327, chame o centro em 13325, alterna 13395. 3325, 13395, que é 327. E o pouso está no zero, vou no 055. 3217, informação Vitor. 3217, boa tarde, autorizado chegada a Monf, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1012. 4.0012, autorizaria curva da presente. Negativo, mantenha o perfil da Monf. Mantenha o perfil, muito obrigado. Kilo Romeo Oscar, inicialmente operação instrumento, o Kilo Romeo Oscar confirma, foi feito em coordenação com a torre, 1000 de teto, 4000 visibilidade. Só um instante de coordenação, vamos coordenar com o controle visual especial, ok? No solo 5-1, a livrar a Fox no solo 2-1-9. 2-1-9, vamos lá. Canal 632-1, pode estar dando 0 pronto. Ali mantém, 6-3-1. Ali mantém, 6-3-1. Boa tarde, 055, boa tarde, táxi via Alfa, reportante, o táxi Juliette para ingresso. Alfa, reportante, Juliette, eu vou 905. Romeo Oscar Pronto-Cop. Autorizado para Vera Cruz, o número 10, decolagem da 1-7, curva direita via corredor Axé. Controle em 1-20-8, torre em 1-18-95 e aciona o padrão 0153. Se tiver condições, a distância é radial de Salvador. Torre 10295 para acionamento, ajuste 1012, um bom voo. Cheira 6321. Teve decolagem, né? 6321. Chame para o ingresso, 7 km, Oscar. No meia, complete final ILS, torre 11895. 11895, obrigado. Controle de Salvador, voo 9082, atingindo 150, boa tarde. 082 autorizado, chegada Mari, desse mantenha 050 vigilante. 05, obrigado. Quer que se a Serra informe a altitude e o nível que mantém e a distância de Salvador e a radial, se possível. 055, mantém a posição em seu táxi, seu Juliette, aguardando para ingresso. Salvador, o trip 5446 Fui LS, baixar e travado. 5446, informe visual com campo, vento 190 com 10 nós. Reportarei visual, negativo visual ainda. Cheiro 6321, decolado 54, chame o controle. Em 120.8. 120.8, confirma? 120.8. 208, 6321. 8-9-3-3. Então, mantenha a proa de Amã, autorizado de chegar da Amã, na escuta para a descida. É, está no poder para a descida. Desça até 050, Alfa Tango Tango. 050. Salvador, boa tarde, China 6321. China 6321, boa tarde, suba ao nível 380, saída Arbor. 380 Arbor, 6321. 380, chama o centro? Afirmo, chamar o centro, 1260, alterne 1353. 260, 353, boa. 075, chegada Mari, desse mantenha 060, vigilância. 3 3 autorizado, reporta Sam. Tango, já estamos com a Alfa Tango. Ok, continue. Está livre descida, Alfa Tango Tango, conforme instruído anteriormente, até o nível 050. Ainda presente, aceita o estado. No negativo, mantenha inicialmente a MAN aguardando instruções. Sede, Alfa Tango Tango. Quilômetro Oscar Livre decolar, 890 com 11. Mantenha-se condições visuais, 500 pés, ajuste meio 12, reporte 20 milhas de Salvador. Ok, o Serra Serra, foi entendido que o destino é Serra Novembro, confirme? Serra Serra, reporte 10 milhas de Salvador, visual com local de pouso. No solo 56, Olivrache no solo 219. Olivrache 219, 56. 150 nós. Olha, o Xenia 6321, não possibilidade de voar, Elefa? Prezado, Elefa. Elefa, 6321. Trip 5446, boa tarde. Táxi lento via Alfa, vai manter a posição em seu táxi de Juliette, aguardando para o ingresso. Táxi lento Alfa, mantendo a Juliette, aguardando o ingresso. Ao 5657, chama o controle 208, Oscar. Para conquistar a vista. Azul 4118, boa tarde. Constante cópia, prepara a saída da El Leda Bridge aguardando. Da El Leda Bridge, aguarda 4118. Solo 335627, pronto para o táxi com 43 pessoas a bordo. Na sua autonomia, 4 horas e 30 minutos. Alterna registro. Trip 5627, táxi via parte principal, Índia. Ponto espera torre em 1118.95, ajuste no 0 no 2, bom voo. 12 sobre táxi, ponto zero na 10, 295, 235. 5627, bom dia. No procedimento LS, é que sempre estou no 0, gol 9082. Ok, táxi aí. ...546, após a passagem da aeronave da companhia, ingresso Juliette, pátio 3, atento ao sinalizador. Após a aeronave da companhia, Juliette, pátio 3, espera atento ao balizador 5446. O 4065, decolado ao 59, chama o controle 1208. 208, muito boa! Decolado, cruza 1000 pés na sua escuta, o azul, 4065. No 4065, contato radar, voo 320, após 2000, voo Leda. 2000, Leda, Leda, o azul, 4065, na atenção, continue, 320. 35241, suba restrito ao nível de voo 160. Restrito 60, 35241. Azul 4118, pronto, copo. Afirmativo, prossiga. Autorizado para Confins, nível 340, decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, pós-posição Bridge, onde intercepta Peslu no meio e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-20.8 e aciona 5171 no transponto. Afirmativo, conforme Confins, 340, decolada 10, curva direita, Dael, Leda, após o intercessão, Bridge, 70, Pesolu, 16, após rota 208, para seu controle, 5171, nosso transponder, o azul 4118. Azul 4118, correto, corrigindo, portão 03, chama pronto para o estacionamento. Ativo mais alguns instantes, muito obrigado. Com 92. Decolado aos 02. Chame o controle 120, decimal 8. 208, boa. 201208. 208, boa. 160, chame Recife 1260. Torre Salvador, muito boa tarde. 3155 na Dael, passando agora no 1200. 3155, boa tarde, contato radar, voo 340, direto Leda. Afirmo 340, direto Leda, 31. Leda. Estrada final ILS. 2000 pé, final do ILS, da 3217. 55627, atento a este, possível esteio do Airbus decolar da frente. Vento 170 com 10, autorizado decolar. Gol 075 para o localizador, direita 060, da separador 2000 pés, reporte estabilizado. Direita 060, 2000, reporte estabilizado. 075. Romântica, frequência livre. 3217, complete redução 909. Eu sou Veta Norte, 3217. Controle Salvador, Tripe 5627. 5627, contato radar, voo 90, saída pouca. Saída pouca, 90, 5627. O 9082? A sua escuta. Chame torre 9895. 9895, até logo mais. Boa tarde. Confirmeira nave. O voo 1755. 755, boa tarde, aciona identificação autorizada, ativada bom, desça para o nível 050. 050, boa noite, desça na bom. Azul 4065, chame Recife 13325. 13325, é isso, né? Afirmo. Beleza, muito boa, até a volta, fique com Deus. A Patongo Tongo tem condições de operar a dona? Afirmo, proador dá pra gente a Patongo Tongo. Se tiver condições de manter a velocidade. Ok, vai manter a velocidade, agora Patongo Tongo. Controle Salvador, muito boa tarde, passarei 2231. 2231, acione identificação, chegada a mar e reporte de as descidas. Oi, para descida, passarei 2231. 2231, desça para o nível 070. 070, 2231. 3217, torre 9895. 3895, 3217. Controle Salvador, boa tarde, 9295, informação vitória. 925, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada bom, desça para o nível 080. 080, chegada bom, 9895. Azul 6998, na escuta? Tive o pouso, caso visual 9082, 190 com 8. Ok, eu escutar. Visual, opção capa vista, privado pouso, igual 9082. Avistou qual o teto? 1300 pés. Eu entendi, 1300, é isso? Afirmativo. 075 completa redução para aproximação e chame torre 9895. 9895. Controle, botão do tango vai atingir 050. A Patongo Tango desce para 3 mil pés, que negar no 09. 3 mil no 09, a Patongo Tango. Boa tarde, quando 075, estabilizado e LS, estou no 0. 075 é número 3, no correção, número 2 agora, no sequenciamento. Reporte visual, tráfego que pousou agora, visto 1300 de teto. O vento 180 com 08. É, reportará a visão. Gol 9082, no solo 07, ao livrar à direita, solo 219. Euro 219, 9082, obrigado. Opa. Salve Salvador, gol 9082, livrou. Gol 9082, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 8, gol 9082. Tem livre pouso, 180 com 10, são 3217. Livre pouso, vamos zero, tá? 3217. Pode confirmar a frequência para 3155? 133-25. 3325, obrigado. Alfa Tango Tango, desça para 2 mil pés, autorizado aqui na ILS. Alfa Tango Tango, 2 mil pés, informará autorizado Alfa Tango Tango. Ou 755, redução 2309. 2309, zona 755. Azul 6998, retorna dá para o sequenciamento, curva à esquerda para o 020, limite ao localizador. Desce até 3 mil pés, quem negar no 011. Gente, esquerda 020, desce até 3 mil, limite ao loco, no 011. Azul 6998. Então 3217, no solo 09, chama o solo 219. 219, 219. O gol no 075 avistou com quanto de teto? Mil pés. Eficiente, livre pouso, 180 graus, 102. Livre pouso, 90, agora no 075. Portão 04. Alfa de 10-4, 07. para sequenciamento, esquerda para 030, limite ao localizador. Desça para 4.000 pés, que é legal na 09. 4.000 no 011, confirmando a proa é 030. Afirmo, 030. 030, limite ao lado, passareto. 40, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Flock, onde intercepta Pêndulo 20 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5402 no transponto. Oceaneiro 6314, nível 3400, autorizado para Petrolina, decola da 190, curva esquerda, saída Momo, transição Flock. Intercepta Pêndulo 20. 120, decimal 8 é o controle de saída e 5402 em frente com a Zero Xanero 6314 na posição 10. Xanero 6314, correto, portão 10, chama pronto, chega o treinamento. Boa tarde. Serra, serra na rotatória da visual flota de voo. Frequência livre. Boa. Azul 69-9, você iniciou a curva à direita? Confirmo, iniciou, Azul 69-9. Deixa agora a direita para 060. 060, Azul 69-9. Porta número 3. No portão 3, gente, coordenação com a equipe de solo, após o ingresso do TAN no portão 4, à sua esquerda tem livre pushback de acionamento no 1 no 41 noite. Chame táxi. Com 755, vai guardar para o sequenciamento, curve à direita para o 240, limite a magnética 110 de Sintra. Direita 240, limite 110 de Sintra. Sobe para 925, vai guardar para o sequenciamento, curva à direita para o 230, limite a magnética 110 de Sintra. Desça para o nível 060. 230, desça para 060, vamos lá, 110 de Sintra. Passarelo 2231, no complete redução 200 mais. 200 mais, passarelo. Alfa Tango Tango, chame Torre 9895. É, tchau, Alfa Tango Tango. Torre, papapá, Alfa Tango Tango, a 2 milhas para o inferno. Alfa Tango Tango, continua a aproximação, informa com o visual com campo, vento 190 graus, 099, QNH 1011. É, tchau, Alfa Tango Tango. 10111, Bolo 075, autorizado ingresso, Juliette, portão 05. Juliette para 05. Bolo 50, Azul 998. Pode botar até o externo? Afirma. Sim. Eu tô no Bravo, mantenho o nível 090, na escuta permanente do controle. Tô externo, baixado, travado, Alfa Tango Tango. Confirma Alfa Tango Tango, visual com campo? Não, não. É parte quando visual? É. 31 no complete redução 709, para o localizador direita 080. Direita 080, 770, não 709, passarelo. Eu passo 12 a bordo, 3 horas, 1-2, Galeão, confirme 0315. Afirma. Copiado, azul 4-1-1-8, táxi aprovado à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 1. No ponto de espera, chame torre na frequência 1-8, décimo 95, 4-1-1-8, tem um bom voo. Descido, Boeing 737, 1700. 7, 2235, curve à esquerda para 200, limite ao localizador. 200, limite ao localizador, 7500. 1925, desça para 4000 pés, que negar o no 0 no 1. 4011, bom 975. Com 755, complete redução 200 mais. 200, bom, 755. Bom, 925, reduza 200 mais. Já está mantendo 200, bom, 925. Gente, mantenha o 30. Autorizado 30. Primeiro 5627, nível 130, direto na Caju. Obrigado. O 925 autorizado até 4000 pés. 4000 pés, 925. Azul 4118, autorizado a ANR e manter, pista no 0. Mantém, pista no 0, 4118. Turma Náutica, aguarde. Voo 755, reassuma navegação, voz 1, desça para 2000 pés, autorizada a final LS. Dona 2000, autorizada LS, com 755. Acho que confirme o transponder ao POB. Copiado, Alfa Tango Tango autorizado. Alfa Juliette, após a esquerda, parte 3, Alfa Tango Tango. Quilo Romeo, você está mantendo 1000 ou 1500? Zero grau, 09 life. Passarelo 2231, chame torre, 9895. 895, até. 8. 998, já visto o campo? Negativo. Gente, continue a aproximação e fuma repita livre. 998. Oi, Salvador, muito boa tarde, passarelo 2231. Passarelo 2231, continue a aproximação número 2. Reporte iniciado com o trem baixado e travado. Negativo, voltar acima, 2231. Fox apagou o F, reporte na papá para ingresso. 4000 pés, azul 698. Azul 6918, correção. Pouso autorizado, pista no 0, vento 1,80 graus, 1,09. Livre pouso no 0, azul 6918. Azul 4118, decolado 20, transfere controle 120, decimal 8. Controle 208, 4118. Fala que você apagou o fone, escuta. Azul 4118, boa tarde, contato radar, subou nível 340, após 2000, foi Leda. 2, confirmando, 340, 2000, Leda, 4118. No portão 1-0, vai seguir instruções do pessoal do solo da Infraero. para o pushback reboque até o portão 08. Do portão 08, segue a viatura follow me até através do portão 612. Me chamo no 612 para seguir com o táxi, o Oceania 6314. Salvador, boa tarde, eu vou no 055. Então agora 60 milhas no Nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Aracaju 203. Boa tarde. 29, boa. Estela baixou e travou, passaria 2231. 2231, eu não confirmo, já avisou algum campo? Negativo. Tome quando visual, passaria 2231. 31. Lead, controle 120.8, transponder 5410, gol 1055. 360, aperto gol no meia, da El Leda Bridge, 1208, 5410, portal 612, gol 1055. 5410, contestamento correto, gol 1055, portal 612, deixa eu me pronto para o pushback, acionamento. Chamará. Meia 9 1 8, é o solo. Visão, se escuta na Alfa. 6 9 1 8, táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette pro 01, azul é 9 1 8, boa. Que o Romeu reporte através do Parque do Sul. Mas é a posição, o Fox apagou. Salvador, passou externo, uma boa tarde. Boa tarde, fala com o divisor, confirma baixada travada. Baixada travada. Sente o número 2 na aproximação, o QNH 1091. Sente, aguarda na autorização, boa, no 755. Salvador, muito boa tarde, gol 925. Gol 925, forma no externo, trem baixada travado, que negar 10-11. Voltarei, 925. Sera 2231, seu solo é 24, direita, solo 121.9. Direita 1219, 2231. No 755, pouso autorizado, pista 10, ventou no 60 graus e no 0 mais. Livre pouso, vai no 755. Romeu, acho que é sobre torre, 9895. 295, obrigado. Quilo Romeu, Oscar. Reposta na vertical do farol de tampão. Iniciando, espero com curvas pela direita. É um lufto, rampa direto para Bacena, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 1 no 20.8, transponder 5430, Tango 3145. Décimo nove. 219, boa noite, 755, obrigado. Debaixo travado, boa 926. Saída 543, telefone. Tá, 3145. 5430, cotejamento correto, 3145, portão 2, chame pushback, assinamento. Salve Salvador, portaria de 2231, não escuta. Portaria de 2231, táxi aprovado via Alfa. Ingressa na Juliette, após esquerda, pátio 3, atenta ao sinalizador, passarida 2231. Alfa Juliette, pátio 3, passarida 2231. Solo Gono 755, boa tarde. De Gono 755, taxia via Alfa, chama para ingresso, taxi Juliette. Alfa, chama para ingresso na Juliette, Gono 755. 7, reporte na final. 4. Tem tráfego alinhado na cabeceira no site, o que é o meu Oscar? Então sim, após o voo, faz uma base pela direção 17, no caso. Reclamação extra. Bono 399, informação em curso X-Ray, São Paulo, tenho 360 aprovado, pronto, cópia. Acervo. Bono 399, autorizado para Sierra Brava, Sierra Papá, via Brasilu 10, correção. Aerovia Aperzulu 16, até Bravo Del Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, em Bridge intercepta Aperzulu 16, controle 120, correção, controle 120, décima 8, transponder 5416, Gono 399. Dado São Paulo, Congonhas, nível 360, pela Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após pista que vive e após conforme o plano de voo via onda do plano, decola 10 pela curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 120.8, 4 no meio, transponder voo 3, mais ou menos. 5-4 no meio, protegimento correto, quando 309, portão 9, chame o transporte para o pushback, o senhor vai fazer o 309. Solo Salvador, RMA 314, pronto para o táxi, 3 horas, eu sou nosso Miel Berna, Salvador, 1-2-4. 1-2-4, Salvador, 3 horas, ciente, confirme somente sua localização, senhor. Eu não estou visual com o senhor. Através do 7. Através do portão 7, ciente, irá seguir a viatura Follow Me até através do meia dúzia. Através do meia dúzia, segue via pátio e índia até o ponto de espera da pista no zero, ajuste no zero no uno. No ponto de espera, chama a torre na frequência 1 no noite, Lisboa 95, Xenia 63, 1 no 4, tenha um bom voo. Eu colo até o meia dúzia, pátio e índia após o meia, 63, 1 no 4. Copa Alfa, Tango, Tango, o senhor tem um táxi aprovado, mantenha a posição no pátio 3, chame quando para ingresso no pátio principal, Alfa, Tango, Tango. Só que o Copa Golf já vai cruzando 3 mil, pode voar com o produto destino? Taxi V Alfa, mantenha a posição da Juliette, rodando ingresso. Alfa, Tango, Tango. Bom, 755, centro da posição, mantenha a posição, rodando ingresso no 755. 7, vamos manter. Solo Oxen 63 no 4, esperando o Polo. Em condições de seguir o táxi em um Polo aqui nessa posição. Eu estou ciente, senhor. Infelizmente, o documento que recebi da Infraero não me autoriza autorizá-lo a fazer isso. Eu vou entrar em contato com a Infraero para que disponibilize um Follow Me agora, através do 7, para seguir até o meia dúzia, ok? Não aguardo. Solo Salvador, voo 1077, gente da X-Ray, autorização para Galeão. Pronto, puxa o acionamento, portão 612, voo 1075. Confirme, 1077 para o Galeão. Confirmo, pronto, 4. Gente, 360, tem aprovado o Galeão, deu a lei da bridge subida. Via, informação X-Ray, agora de cópia. Correndo, cópia, o 077. 6-1-4, autorizado agora, autorizado o táxi até o ponto de espera pistando 0, via Pátio Índia, 1-0 no QNH, ponto de espera torre 18-9-5, 6-3-1-4, tem um bom voo. posicionamento na 612, eu vou na 055. 612, copiado, aguarde para o posicionamento na 055. Aguardando. 6314. Afirmo, táxi aprovado, Pátio Índia, senhor. Tango Tango, autorizado o ingresso, cruzamento do pátio principal, na Lima, chama torre 1-1-1-8-95 para o segundo táxi, Alfa Tango Tango. Gol 1755, autorizado o ingresso na Juliette, no através do portão 612, aguarda a viatura Follow Me, para seguir até o portão 10, gol 1755. Gente, livre táxi central através do 612, a partir dali vamos seguir o Follow Me até 1-1, gol no 755. Gol 1055, no portão 612, coordenando com a equipe de solo, senhor, vai passar um Boeing da Gol a cauda em direção ao portão 10. Assim que o mesmo passar a cauda, o senhor puxa no portão 612 e chama pronto para o táxi. Por gentileza, se puder puxar mais a cauda ou autorizar o elevador da companhia ingressar no portão 612. Então entendi que está livre após o gol para passar a retaguarda e no push puxar mais atrás, deixando meia dúzia livre, é isso? Afirmativo, senhor. Paulo, Salvador, gol 39909, pushback pelo menos. Copiado, no portão 9, em coordenação com a equipe de solo, vai parquear à sua esquerda, no portão 10, um Boeing da companhia. Assim que o mesmo parquear, o senhor segue as instruções da Airfryer para pushback e reboque até através do portão 08. Chama através do 08 para o táxi, senhor. Fazer pushback em treinamento após o cruzamento a retaguarda da Gol. E vai enfrentar o pushback através do 08, o 309. Ah, sim, senhor. Só confirmando, a aeronave vai ingressando por portão 10, ok? Ok. Voo 1925, ingressa com cautela na Juliette, a aeronave do portão 612 da sua companhia está iniciando o pushback agora, a mesma irá fazer o pushback mais a cauda por seu ingresso no portão 612 no 925. Tango, cruzamento da 1735 autorizado, estaciona a frequência livre, boa tarde. Vai cruzando 4000, posso propagar golfe. Gente, propagar golfe, frequência livre. Eu chamei a 314, decolado aos 34, transfere controle em 120, décima 80, um voo. 2080, eu chamei a 6314, obrigado. Controle Salvador, eu chamei a 6314. Chamei a 6314, contato radar, subo 340, saia da MOMO. 340, saia da MOMO, eu chamei a 6314. Chega. Tô certo, cuidado. Por quê? seria a cópia do 9077? Ah, sim, senhor. Agora pronto, copy? Pronto, copy do 9077. Voo 077 autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via Brasil 10 até SMAP, após direto posição Lufto, que após direto Barbacena, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120 decimal 8, transponder 5421 no Voo 077. Autorizado nível 360 para o Galeão, Rio de Janeiro, a saída da El, Leda, Bridge. Da Brit, apresentou 1-0, SMAP, Luft, foi Barbacena. 1-2-0-8 é o controle de saída, 5-4-2-1, transponder, gol 1-0-7-7. 5-4-2-1, protegimento correto, gol 1-0-7-7. Portão 1-1, chame pronto para o pushback, acionamento. Vai portar 1-0-7-7. E 20 Campinas, confirme o VAB, senhor? Voo 69. Voo 69, copiado. Voo no 055, autorizado táxi via Pátio e Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 1. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95, voo no 055. Tenha um bom voo, senhor. Torre 118.95, bom trabalho, você manda. Igualmente, senhor. Salvador da 3217, no gate 4, autorização para consciência. O nível é o 360. Copiado, senhor. Informação em curso X-Ray. Confins 360, já tem aprovado. Pronto, copy. Copiado, 3217, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, via Brasilu 16 até Panin, após direto, nível de voo 360. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge. Controle 120 decimal 8. Transponder 5411, TAM 3217. Boa tarde, boa tarde. Sim, após direto. Decolando 10, curva direita da Eulida Pink, 1208 é o controle, 5411, transponder TAM 3217. 5411, protegimento correto, TAM 3217. Portão 4, chamei para o pushback de acionamento. 3217, mano. Solo Gol 077, gate 11, pushback de acionamento. Número 2 do setor. Aguardando, obrigado. Boa tarde, gol 9083. Formação X-Ray para Brasília. Formação X-Ray correta, 9083.